aquele SDP do teu ex, com aqueles ciúmes bestas, aí você olha bem no olho dele e diz assim: alto lá, que moral você tem de cobrar? Porque ficou quem deixou de ficar? Como assim? Você já tá com ciúme de mim? Sem te incomoda tanto, eu não tô nem aí. Eu não devo nada a ninguém que se exploda. Você não manda na minha boca, você não manda na minha boca. Nem quando a gente namorava eu era sua. Esse título de ex não serve pra da paixão. Alô, papinha, divulgações do Piauí e Jato MP3. Tamo